Sentando de calcinha, me chama de bandida e liga pra polícia. Faz cara de quem quer mais, pedindo quero mais. Ela